3337, foi autorizado, pistão 0, pensou 40 graus, 09. 3745, decolado aos 37, junto controle Salvador, 130, destino 8, bom voo. Muito obrigado, boa tarde, 3745. Até o Fox Trot, hoje está bem encerrado, 64 milhas, sudoeste do voo é Salvador. Mantenha sobre a rede de voo visuais, rede de voo 085. Chame o controle de ideal, frequência 120.1. 3, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, Atena, 128, décima 35. Via chegada do MED 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste no 020. Direto 4, são 3366. Entre 745, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, Altena, 128, décima 35. Chama Recife agora, obrigado, boa tarde, 745. Sim, voo 2669, via chegada Ponte, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. 0,58. 208, obrigado, vamos para baixo. 2669. De Salvador, o azul 45021. Azul 5021, contato a plana decolagem, via saída São Bruno, sobre uma antena de voo 320. Sobre uma antena 320, nação boa, azul 5021. Azul 3759. Três, 3366, desça para 4.000 pés sem restrições. Então, 3366, é o seguinte da solicitação do procedimento original da pista no zero. Eu sou o seguinte. Bruno 396, via chegada do Bonel 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 020. 9000 autorizar direto de Lima. Autorizado final do procedimento ILS, que está pista 10, a sua unidade. Para 2.500 com 1.020 é por outro Serra Vitor 366, reportando a estabilidade e ele é suíte da 3366. Azul 5021, eu chamo Centro Recife, frequência 95, décima 1, alterna 128, décima 35. Todos. Zona 396, desça para 3.000, faz ajuste no 020. 3.000 no 020, bom, 396. Azul 3669, desça para 4.000, faz ajuste no 020. Tudo bem, Rio, desça para 4.000. Zona 3804, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Sinal de procedimento, chame seu instalador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, bom domingo a todos, 3366. Somente, bom pouso. Zona 396, vista para 2.000 pés, ajuste no 020. Autorizado o sinal de procedimento LS-8, aqui sinal 0, reposta habilitada. 2.000 no 020, autorizado aqui para ir no 0, reposta habilitada, com 396. X366, após autorizado, piscina 0, vento 1, 30 graus, zero mais mais. Autorizado pouso, piscina 0, tá, 3366. Com 454, decolou ao 57, chame controle de instalador, 120, decimal 8, bom voo. 09, traço, se protege na aproximação, 1 hora, 9.9 mil, com 60 de graus, PIC, é 2360. Reduzindo 180, bom 360. 2048, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. 25, 25, 45, 2048. A gente tinha 69 com 50 tornando o desvio. Quer dizer, esquerda está retornando da rota agora? Sim. Com o localizador estatizado, com o 396. Com o 396. Com o 396, com o Salvador, frequência 118, decimal mais 5. Completa a gente, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Bom, 396, estabilizado, X-Ray, 110. Bom, 396, boa tarde. Continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Só segue aguardando a autorização, bom, 390. Controle 804, número 4, na aproximação, reduza para 2109. Confirma o plano novo desvio. Negativo agora, mais uma dúvida nessa terra. Sim, se após os desvios, autorizado o turno. Eu posso estar avisado, azul 2669. Sim. 2663, sol, ao Igor 0, libere direito no sol, 121-19. Direito 219, eu tenho 3366. Estou autorizando, pista 10, vento 120 graus, 102. Autorizando, pista Papá Romeu, Fox Trotz Hotel, contato radar 63, 22 do Salvador, mantenha sua privada de voo visual, ingresso no corredor Caixa Prego, liga para no ideal para o nome 500 ou justo no 020. Autorizado, 5500, Romeu Fox Trotz Hotel. Plan 3804, redução para 1809. Plan 3804, tráfego de processo na aproximação, 1 hora 12 milhas com 1.70 de grau de speed, Alfa Tango 72. Plan 3804, vista para 2.100, ajuste na 020, autorizado ao final do procedimento de alerta, a pista 90 é a passabilidade. Plan 3804, vista para 2.100, ajuste na 020. Salvador, muito boa tarde, Azul 2669, está desejando a final, seu campo azul. Azul 2669, boa tarde, continue a aproximação das linhas de informação de pista livre, aeronave da companhia está autorizando de volta. Olhando pista livre, Azul 2669. São 3204, complete nosso procedimento no seu instalador, frequência 118-295. Agora só o instalador, frequência 95, obrigado, Tomás. Até o próximo. 804, estamos utilizando o sistema 021.50 grau 109. Estou usando coisa na 104. 3208, e a chegada do MED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. O 703, desça para 4, no teto, no instrutor, ajuste no 020. Via chegada ponto, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. Autoridade direta de uma. 773, desça para 3.000 pés, restrições a ritmo 019. Número 255, número 3, em aproximação, reduza para 2509. Chané 6141, via chegada box, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 019. Ajuste no 019, autorizado o final do procedimento em LS-2. Atenção no 0, avança do usado. LS-2, 500, autorizado o final do LS-2. Atenção estabilizado, mantém inicialmente a pressão, ajuste em 773. LS-2. 3475, chame sempre o recife, frequência 95 decimal, correção 126 decimal 0, antena 122 decimal 8. Salvador, é o 2013? 2013, se possível. Se possível, quando? Coordenar o rito? Sim, já faz coordenação com o centro do rito. Obrigado. Após travar de Paris, vai manter o corredor encerrado para reforçar a freagem. Antiga rotatória. Tem conhecimento da antiga rotatória? Tem conhecimento do corredor encerrado? Gente, mantém o corredor encerrado e reforça o visual com o campo. Cinco, redução para 2309. 3773, essa para 2 mil pés, responsabilidade. O Xené 6226, vista para 4 mil pés, sem restrições, ajuste na 009. Obrigado. Romeu Fox-Trans Hotel para ingresso no circuito, chame seu instalador, frequência 118, decimal 95. 118, mais 5? 95. Na hora 373, complexo de procedimento no seu instalador, frequência 118, decimal 95. 295, 14, 373. Xené 6226, desça para 2 mil pés, ajuste na 019. Autorizado o final do procedimento LS3, ajuste na 0, ajuste na 0. Tá presente, tá com 260, reporte a intercepção nacional da 17. Você está com a coisa? Sim, seu Xené 6141, após desvios, resolve. Romeu Fox Trans Hotel, na presença, espaço 1270 pela sua esquerda. Por favor, para a esquerda. Agora. Torre Azul 2773, ULS. Informa o tráfego Brasato 58 pelo nosso aeródromo, não interfere com a aproximação. Foi autorizado, pista 1-0, ventura 3-0 graus, 1-1 nós. Pouso autorizado 2773, estou sentindo o Barão, eu tenho aqui uma notificação, a nossa posição de baseados. Vamos sempre exercício, frequência 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 8. 6226, reduza para a velocidade de aproximação. Então, Rosana, 17. Pista 17, curva agora à sua esquerda e reparte na curva final. Pela curva final. Ano 255, redução para 1909. Ativo número 4 na aproximação, o Esqui Brasileiro se reduza para 2509. Romeu, Romeu, Fox 60, para evitar uma nova espera, tem condições de manter a velocidade? Mantenha a velocidade e guarde a autorização de fundo. Para 4 mil pés. Salas 2000, ele dá referência, Salão 1, 2, 1, Simão Norte. Salvador, muito bom. Salvador, muito bom. Salvador, esse é o Chanel 633, ponto de espera, tá no zero, pronto? Chanel 633, função de linha de colagem imediato? E a Molina da Paula. Molina, cola pistola 0, 0,30 graus, 099. Molina da Paula, 1,0, graças a Deus. Romeu, Romeu, faz o preço hotel, traje novo estado, com autorizado, pista 17, dentro do 30 graus, 109. Voltando a Salvador. Salvador, sua conta 1198, décima 95. Bona 255, desça para 2010, autorizado o final do procedimento LS3, a pistola 0, a dessa habilidade. Bloqueado. Bona 255, desça para 2010, ajuste na 019. Autorizado final do procedimento LSX3, a pistola 0 é passabilizada. Ok, 2019, tomara que eu tenha. Pincha, faz desvio, vou estilo, sua mãe é 6141. Faz desvio, estilo, 6141. Barra meu Whisky Bravo, Whisky, desça para o nível de voo 050. Bona 255, confirma, você tem algum desvio? Negativo, é, só no modo de capturou o localizador aqui um pouco antes, está voltando a produzir. Sim, já está estabilizado. Fala 20 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador, 120 do Salvador. Eu tenho o pátio 5 da retaguarda e o pátio 4, fora da cabeceira, qual você escolhe? Saí descendo nível 380, Bravo. Chama 6141, desça para 2, o PES, ajuste na 019, autorizado final do troco de metrô, o FF2. Assista na 0, é só sobrevivado. Ah, acertar. Salvador, 6333, por gentileza, possibilidades validas. Autorizar direto ali, do Chama 6333. Linha grato. É estabilizado, 255. Zona 255, complexo nosso procedimento, no Salvador, presença 118, decimal 95. 18, 95? Confirmo. Beleza. Salvador, Zona 255, não. Zona 255, continue a aproximação, mais informação de pista livre. Aguarda. Começou a cruzar o Tianque, táxi em frente, cruze a pista e mantenha-se na taxi à frente, se leva a taxi a passar. Linha 226, solo 30, libera direito, solo 1, 2, 1, 2, 9, 9. Pouso autorizado, pista na 0, descendo 00 graus, 1-1 nós. Eu repouso na 0, 1 nós. Romeu Foxtrot Hotel, faixa 5, encontre-se agora à sua direita. Vamos contactar o fiscal de parte para um apoio. Transmito em Rio de S para o senhor. Transmito em Rio de S, contamos sobre a área de voos visuais, corredor para Cruz, 1.500, ajuste na 019. Reporte através de Paripe. Avisa 702. Desça para o nível de voo 120, ajuste na 019. Eu passo para a modificação do plano de voo e instrumento. 120, 119. Ajudei, 219. Dois planos de voo IFR cancelado no 634. Após o nível de voo 120, deixa critério para o tipo de tráfego. Tonel 6141 estabilizado. Estabilizado, Capitão. Aperte nosso procedimento, Salvador, frequência 118, 295. 395, boa tarde, hoje é 4. Boa tarde. A barra do Whisky Bravo Whisky, autorizado descer para 2500 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento de alerta, é straight, aqui só não tem responsabilidade. 61, pistão na 0, pistão na 0, 049. Motor 2 José Salvador, no 1500 pés, a Alfa 32. Alfa Transito Índio Juliette, tráfego 10 horas, 4 milhas, como o Sudeste, pistão para 2500 pés, e a José. Controle Salvador, nação de identificação. Beleza, deu chegada a mão para o nível de voo 050, ajuste ao número 019.